jams, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are devil red and her skin's the color mocha. She will wear you out. Living la vida loca. Living la vida loca. She's living la vida loca. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. Olá, amores da nossa vida! Estamos de volta aqui com o Data Music, nessa nossa vibe anos 90, aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba. E como prometido na semana passada, né? Bêbadas. Se você... Hoje a gente não tá, a gente tá tomando água. É. Porque afinal a gente tá gravando numa quinta, né, gente? Vamos. Ainda tá de dia. E ainda tá de dia, vamos com calma. É, mas como prometido na semana passada, naquele nosso momento ébrio, está aqui, então, a segunda parte da nossa epopeia aí dos anos 90. Qual que é o nome desse episódio, Roba? Mega Smash Hit dos anos 90, parte 2. Olha só, simples assim, né? Na verdade, a gente chegou à conclusão durante o programa da semana passada, lá pela oitava dose de Cuba, que a gente não tinha feito lá uma cobertura. Quer dizer, a gente fez uma ótima cobertura dos anos 90, mas em duas horas não cabia tanta coisa. Então a gente resolveu fazer outra parte. E arrisco a dizer que daria uma terceira. Daria uma terceira, mas ia ficar chato. É, as pessoas iam desistir da gente. Se é que já não. Né? E a gente começou aí como a gente terminou, né? A última musiquinha de fundo do último programa foi o Rick Martin com Living La Vida Louca, mas a gente falou, ah, vamos começar com ele. Que é um ícone. Que é um ícone, né, dos anos 90. E pensando um pouco nas músicas que a gente escolheu, acho que esse programa já retrata um pouco mais da segunda metade, né, dos anos 90. Sim, verdade. Tem muita coisa da primeira também, mas acho que tem mais coisa da segunda metade. E é importante lembrar que a gente sempre toca muita coisa de anos 90 aqui no Data Music. Sim. Né? Em outros episódios, em outros temas. E aí, consequentemente, a gente não vai repetir essas outras coisas aqui de novo. Então, se você quer ouvir mais coisas... Como a gente não vai ter uma parte 3, acho. Pelo menos não esse ano. Se você quiser ouvir mais coisas dos anos 90 no Data Music, a gente recomenda o episódio número 3, que é Suicídio e Overdose, a história do grunge. Então... É só grunge, então tá tudo lá, não vai ter nada aqui. O episódio 5, Amigas e Rivais, teve Blur, teve Oasis, teve Britney, teve Christina, que também não vão estar aqui. Sim. O número 6, One Hit Wonders, teve Delight, Right Said Fred, Spin Doctors, Four Non Blondes, Natalie Imbruglia, acho que teve até mais coisa. Sim, bastante. O que seria dos anos 90 se não fosse One Hit Wonders, exatamente, né? Acho que a gente falou isso, inclusive, no programa. Eu acho que eu me lembro. Que os anos 90 eram a década dos One Hit Wonders. No número 7, que foi o Girls Who Run The World, teve Spice Girls, PJ Harvey, Fiona Apple, Tori Amos. E o número 8... foi o episódio sobre boy bands e o que seria os anos 90 sem boy bands. Sem boy bands, né? Verdade. Então, se você quiser ouvir Backstreet Boys, NSYNC, 5, vai lá no nosso episódio 8. Todos os nossos episódios estão em mixcloud.com/datamusic, né? Isso. E, Roba, como que as pessoas fazem para se comunicar com a gente? Elas mandam um e-mail pra gente no falecomdatamusic@gmail.com ou então no Facebook, que é Data Music no Face. Não precisa de hashtag mais, tá? Não vai ter hashtag esse programa? Elas não servem mais pro Facebook. Ah, que pena. Eu gostei da hashtag fofa e da hashtag... Qual que era a hashtag dos anos 90? Tic-tic-tac do Carrapicho. Exatamente. Vamos então mandar uma hashtag segura o Tchan. Boa. Fica essa dica aí do que vai tocar no programa. Exatamente. Pode comentar então com a hashtag segura o Tchan. Gostei. Eu acho bem, bastante adequado para o episódio de hoje. E de fundo também a gente vai estar ouvindo aí outras musiquinhas dos anos 90 que mais uma vez não passaram no corte principal. Uhum. Né? Agora, por exemplo, a gente está ouvindo Verve com Bittersweet Symphony. E é isso. Só que antes da gente começar a ouvir aí as canções de fato do episódio de hoje, a gente quer trazer aí de volta o nosso bloquinho de leitura de comentários, porque sim, tivemos comentários. Olha só, as pessoas começando a gostar da gente. Não é? Não é? Ó, é assim, a gente forçou um pouco a barra, porque teve um comentário só, aí o outro é um comentário que foi deixado no chat da Sense, que fala sobre a gente também, mas conta. Sim, né? Claro. Então, vamos nos preparar então para a leitura de e-mails, de comentários, atenção. Data Mail. Vamos lá, então. Você pode ler o primeiro? Posso ler, que é do Bruno Silva, que é um comentário do Mixcloud, né, que você ao qual você se referia. Exato. Sobre o episódio 15, que era Mortos Vivos, ele disse, Rodrigo Suricato é o nome do novo vocalista do Barão Vermelho. Parece o Tico Santa Cruz. Nesse episódio eu comentei que o Barão Vermelho ainda existe, depois da saída do Frejá. E eu falei que tinha um vocalista novo, que eu não sabia o nome dele, mas era muito gostoso. Uhum. Aí eu fui olhar as fotos de novo, eu já não acho tão gostoso assim. Principalmente depois que o Bruno falou que ele parece o Tico Santa Cruz. Aí broxou de vez. Resumindo esse comentário, não deveriam existir Frejá, Rodrigo Soricato e nem Barão Tico Vermelho. Santa Cruz também. E nem Barão Vermelho. Exatamente. Só pra dar uma geral. Mas arrasou, Bruno. Obrigado pela lembrança. Obrigado, Bruno. Porque você me ajudou aí a retificar uma outra informação também sobre esse menino, porque ele lá não é muito bonito assim. E o outro comentário é da Lana, no chat lá da Rádio, Da Rádio Sense. É. Sempre tem alguém no chat lá, tá, gente? Se vocês quiserem conversar com a gente. É, descobri vocês pelo TuneIn. É uma programação. Vocês deveriam investir mais em divulgação. Não vejo muito e a rádio é muito show. By the way, Max e Rodrigo, que vozes deliciosas você tem. Ranço de você que não falou de mim. Olha! Queria sugerir algumas coisas para o Data Music, de mulheres que fizeram história, tocar mais música clássica no Wave, Astrolábio e música sobre planetas. Não, Astrolábio de música sobre planetas. Desculpa, Cairo Braga, isso é para você, tá? A gente tava fazendo uma ação aqui. Queria também que o Astrolábio e o Wave se tornassem podcast, igual ao Data Music. Falei demais, beijo, me liga. Falou não, Alana, um beijo pra você e era brincadeira, tá? Beijo, Alana, obrigado pelo elogio aí à minha voz, que não é lá grandes coisas assim, mas se você tá dizendo, enfim, vou estar acreditando, vou estar comprando aí essa ideia. Não compraria as pessoas. Não mesmo. Que manifestaram você. E o Data Music de Mulheres que Fizeram História, a gente tem algo semelhante, que é o episódio número 7, que é o Girls Who Run the World. É uma brincadeirinha aí que eu fiz com o nome da música da Beyoncé, super inteligente e inspirada a minha brincadeira, haha. Mas tem bastante coisa, a gente procurou trazer mulheres que realmente fizeram alguma diferença de alguma forma na música. Óbvio que não deu pra cobrir todo mundo, mas eu considero que muitas das mulheres que estão lá fizeram história e outras só estão lá porque a gente quis, porque a gente gosta. Sim, ah, mas é um programa bem, bem legal. Acho que se refere bastante a isso que ela disse. Então dá uma olhada lá, Alana, em mixcloud.com/datamusic, episódio número 7, tá? Uhum. E o episódio aí com só sobre mulheres. É isso então, Roba? É isso. Quer mandar beijo agora, no final? Aí vamos mandar agora, já? Vamos, pra quem você quer mandar beijos? Deixa eu pensar. Eu quero mandar pra Fabiana, pro Igor. Pra quem que você quer mandar beijos? Enquanto ele pensa, mandar, né? Pra Fabiana, pro Igor, pra Charlene, pro Fúvio. E um especial pro Danilo Cursino, que eu encontrei esses dias lá no show da Linda Quebrada. Super carinhoso. Um beijão mesmo pra você, Danilo. Muito, muito obrigado pelo carinho. Arrasou. Eu quero mandar beijo pro Danilo também. Que, na verdade, eu sabia que o Danilo ouvia o The Library is Open, que é o outro programa que eu participo aqui na Sense, mas eu não fazia ideia que ele ouvia o Data Music. Ele foi... é super fã de ficar perguntando aonde a gente grava, como a gente Ai, faz. Que incrível! Comentar os episódios, foi muito legal. Ai, foi que muito ótimo. Legal. Beijão pro Danilo, eu quero, próximo gathering aí que tiver, eu quero te conhecer também. E mandar beijo também pra Chá, pra Fabi, pro Igor, que são os ouvintes cativos. Ai, me copiou, gente. Né? Pro Bruno Silva, que deixou lá o comentário, pra Alana, tomara que vocês continuem ouvindo. É basicamente isso, um beijo pra todo mundo aí que ajuda a gente a fazer o programa e que todo mundo, obviamente, que ajuda a gente ouvindo um programa. É, beijo pro Max também, aqui da Sense, pro Cairo, pro meu querido Telo, que também sempre me ajuda nas pautas e eu amo muito. Amo ele e amo que ele me ajuda nas pautas também. E é isso. E se a gente esqueceu de alguém, pede um beijo, gente, que a gente manda também. A gente adora dar beijos. Isso, a gente lê o seu comentário pedindo beijo e ainda manda beijo. É. Ah, e beijo pro Fúvio também, que pro também Fúvio, sempre escuta. Fúvio, querido. Né? Falei pro... E pro André também. Não sei se o André escuta, mas fica o beijo mesmo assim. O Fúvio manda. Isso. Vamos, então? Vamos. Falamos pra caramba, né, hoje. Hoje a gente tá falando. Data Music diferente hoje, né? Tá gostoso, tá eu bonito. Eu gosto. E já que a gente tá falando de coisas assim mais, né, a gente falou beijos aqui, carinho para todas carinho, as pessoas, né? Olha essa pérola que vai começar esse bloco, hein? Te segura aí, gente, sem chorar. Data Music. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. We'll be right back. Data Music. Saints. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí queriendo convertir. Então a gente teve aí a primeira música, que foi Extreme, More Than Words. Maravilhosa. Maravilhosíssima, né? Um clássico. Esse bloco foi um tiro, né? Foi. Eu queria que você cantasse a sua versão de More Than Words. Não, você tá... Não parece, gente. E Cusado também. O A, o I, o Z. Cusado. E Millions Hill também, ele fala depois, né? Depois a gente teve um live com Pain Lies on the Riverside. A banda preferida do Rouba. É, dos anos 90 talvez, é, mas eu gosto muito, muito mesmo. Ele tá me contando aqui que ele tem todos os discos. Todos os discos. Eu parei no segundo, ele foi até o final. É. E depois a gente teve, não poderia faltar, né, essa, o Suede com Animal Nitrate. Sim. Que puta que pariu, né? Muitas falam do Placebo, mas não, é o Suede, né? Não, não. Qual é a relação? Não entendi. A banda super bicha dos anos 90 é o Placebo pra todo mundo. E não é o Suede. Não, é o Suede, com certeza. Mas acho que é esquecido, na verdade, até por mim. Talvez. Eu sempre falo do Placebo. E não é. Acho que talvez que o Placebo venha um pouco depois, né? É, mas a primeira banda andrógina mesmo, eu acho que foi o Suede dos anos 90, sim, né? Sim, o Suede representando aqui o Britpop, que foi um movimento importantíssimo dos anos 90, né? Verdade. E depois a gente teve o Faith No More com Epic, que também é um clássico dos anos 90. Que é épica, desculpa o trocadilho. É, fudida mesmo. É um grande, grande clássico. Rodrigo é tão educado, né? Falar épica, eu falar, ai, fudida mesmo. Não é que eu só queria fazer um trocadilho ruim com o nome da música. É. Mesmo. E banda do meu marido, né? Do Mike Patton. Meu marido número 13. Ia falar, o vocalista que morreu? Não. Não. Né? Aliás, beijos pro vocalista que morreu, que eu não lembro o nome dele. Morreu recentemente, vocalista que tava, acho que, no primeiro disco, né? É, só do Faith No More. Mas a vida faz coisas aí, né? E trouxe o Mike Patton e a banda decolou. Sim. Desculpa. E lota shows aí, acho que até hoje, né? Se bobear. Né? Inclusive os shows que a gente tem que sair no meio. O que a gente vai ouvir agora? Agora a gente vai pra um bloco um pouquinho mais R&B, rap... Aquela coisa mais funkeada, sim, né? Uhum. E a gente vai começar com um grupo. A gente vai falar depois um pouco melhor. É, acho, né? Que é melhor, acho que, né? Eu só queria dizer que esse bloco é misto, né? Ele tem grupos nacionais e artistas... Não, grupos internacionais e artistas nacionais. Sim. Ficaram... curiosos? Ah, então vamos lá. Nossa, eu tô péssimo hoje, né? É que a gente não bebeu. É que a gente não bebeu, né? Porque os anos 90 foram um grande porre e agora a gente tá vivendo a ressaca. É, verdade. É o fim dos anos 90, né? Ai, vamos lá, então. A Shania Twain. Olha só. Data Music. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, yeah. This is Wyclef Refuge, Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he has style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need. Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança, eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas, a curtição do pedaço. Era o La Croácia, eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor. Coreografias, sabia de cor e fui crescendo, rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sonho, o passinho matado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia, que maravilha. Sino, cabelo black da hora, sapato era mocassim, ao salto plataforma. Gerson Quincombo mandava mensagens aos seus. Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus. Tim Maia falava que só queria chocolate. Tony Tornado respondia. Lady Zu avisava, a noite vai chegar. E com Totó inventou o samba soul. Jorge Ben entregava com Coisa Nostra e ainda tinha o toque dos originais. Falador, passa mal, rapaz. Saudosa maloca, maloca querida, faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida. Grandes festas no Palmeiras como a Chique Show, Zimbabwe e Black Mad eram company soul. E nos 80 comecei a frequentar alguns bares, ouvia comentários de lugares. Clube da Cidade, Guilherme Jorge, Clube Holmes, Roller Superstar, Jabaquarinha, Sasquatch, como é bom lembrar. Agradeço a Deus por permitir que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo, numa década cheia de emoção. Uri Geller entortando garfos na televisão. 10 anos de swing e magia que começou com o Brasil sendo tricampeão. Eu me adaptando, aprendendo novas gírias, me malandreando. Observando a evolução radical de meus irmãos, percebi o direito que temos como cidadãos de dar importância à situação, protestando para que achemos uma solução. Por isso Black Power permanece vivo, só que de um jeito bem mais ofensivo. Seja dançando break ou um DJ no scratch, mesmo fazendo grafite ou cantando rap. Lembra do Função, que com gilete no bolso tirava o couro do banco do busão. Uma tremenda curtição me fazia na calça a famosa pizza. No centro da cidade as grandes galerias, seus cabeleireiros e lojas de disco mantêm a nossa tradição sempre viva. Mudaram as músicas, mudaram as roupas, mas a juventude afro continua muito louca. Falei do passado e é como se não fosse, porque eu vejo a mesma determinação no hip hop, o Black Power de hoje. Essa nossa homenagem a todos aqueles que fizeram parte ou curtiram o Black Power. Os Carlos, África São Paulo, Ademir Fórmula 1, Cascata, Circuit Power, Bossa 1, Super Som 2000, Transa Funk, Princesa Negra, Cashbox, Musicalia, Galote, Black News, Alcir Black Power e a tantos outros. Obrigado pela inspiração. Pergunta pra um playboy o que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Se bota, não, mais ou menos assim. Sou playboy e vivo na farra, vou à praia todo dia e sou cheio de mar. Eu só ando pra galera e nela eu me garanto, só que quando estou sozinho eu só ando pelos cantos, porque eu luto jiu-jitsu, mas é só por diversão. É isso aí, meu compadre, meu brother, meu irmão. Se alguma coisa tá na moda, então eu faço também, igualzinho a mim. Eu conheço mais de 100, só faço tudo que eles fazem, então tudo bem. Não quero estudo nem trabalho, mas vem que não tem, porque eu sou o que? Um playboyzinho, disso eu não me envergonho. Não sei o que é a vida, não penso, não sonho. Praia, surf, show, essa é minha realidade, não saio disso. Falta personalidade, não tenho cérebro, apenas me enquadro no sistema. Senta foda é minha assinação, playboy é meu problema. Faço só o que os outros fazem, acho isso legal. Arrumo brigas com a galera e acho sensacional. Me olho no espelho e me acho tal, mas não percebo que no fundo eu sou um débil mental. Porque eu sou playboy, playboy, playboy, fundo nessa bota não é um poder mais. Eu sou playboy, playboy, playboy, sou um débil mental, não sou eu, sei lá. Eu sou playboy, playboy, playboy, nacionalistas. Gosto das cores dos estates, com as estrelas e as listas. E torcido pelo país, não torcido pelo povo. Olha só que legal, quando eu pego um ovo, entro no carro com os amigos, levo o ovo na mão. Olha o ponto de ônibus, vem aí, meu irmão. Joga com o ovo bem na cara de um trabalhador que esperava o seu ônibus, que passou e não parou. Que maneiro, eu não ligo pra quem tá sofrendo. E vejo eu dar uma carona, deixo o cara fedendo. Que legal, se o mendigo me pede um cigarro, é apenas um motivo pra eu tirar mais um sarro. Sacanear o mendigo é a maior diversão. Não tem problema quantos dias que ele não come um pão. E por falar em pão, que eu como todo dia, me lembrei da empregada que se chama Maria. Ela me dá comida, me dá roupa lavada, mas quando eu tô presente ela é sempre humilhada. Você precisa ver como eu trato a coitada. Eu arrebaixo, a esculacho, fico dando risada. Porque eu sou crente, privada. É até engraçado, eu não decido nada. Pela moda eu sou guiado, adoro reggae, mas não sei que Bob Marley diz. E se eu soubesse, talvez não fosse tão infeliz. Mas eu sou um otário, a minha vida não presta. Inteligência não tenho, a burrice é o que me resta. Então agora dá licença que eu vou parar. Minha cabeça tá doendo, eu vou descansar. E esse lugar já tá fedendo, quem mandou eu pensar? Get down. vocês. Yes. Então, né, menina? Nossa, menina. Olha, babado, viu? Porque a gente ouve junto com vocês, tá? Gravando. A gente tava passando por tudo isso também. Quer dizer, tem gente que gosta muito de algumas coisas que tocaram aí, né? Sim. Primeiro teve o Fugees, com Killing Me Softly. Que é uma música da Roberta Fleck, né? Que a gente tava falando isso. Aqui, dos anos 70. Aham. Uhum. E depois foi gravada pelo Fugees, por esse grupozinho, né? Que não serviu pra muita coisa, só pra dar aí pra gente o Wyclef Jean e a Lauryn Hill, ou seja, não serviu pra muita coisa. Obrigado, Rodrigo, você resumiu e me fez deixar de falar algumas palavras bem malditas. E aí depois a gente teve o Taid de DJ 1, Senhor Tempo Bom, que essa música é muito engraçada, né, gente? Fofinha, é bem fofinha. Mas a letra é engraçadíssima, né? Não tem rima alguma. E ritmo nenhum também. É rap, no rhythm and no poetry. Mas a gente gosta do Taid, vai. Sim, e a história dessa música é bacana também, né? Eu acho que as pessoas gostam muito dela por essa nostalgia da história. Sim, é bem legal. Depois a gente teve o Gabriel Pensador com o retrato de um playboy. Será que era o retrato dele? Dele próprio, será? É, né? Era autorreferência? Sim. Mas enfim, né? não queremos saber. Conta aí a historinha do Gabriel Pensador. Ele era um garoto branco de classe média do Rio de Janeiro. De classe média alta. É. Filho de uma jornalista que era assessora do Fernando Collor de Mello. Enfim. Né? Não precisa falar mais nada. Eu lembro uma época, acho que quando ele apareceu, que as pessoas começaram a levantar essa bola. Uhum. Que ele era branco, que ele era classe média, aí ele fez um discurso do tipo, não é porque eu sou branco e classe média que eu não posso fazer rap, alguma coisa assim, eu não lembro. É, beleza, direito. Tudo bem, mas, né, faça um rap mais inteligente, então, não... É, e ele tá... Criticando o meio no qual você vive ou viveu, né? Sim, e como você mencionou aí, ele tentou fazer esse comeback aí agora, né? Aham. Uhum. Gravou Tô Feliz, Matei o Presidente, parte 2, que eu passei longe, nem quero ver. Eu nunca ouvi também. É, obrigada. E, enfim, depois a gente teve a maravilhosa banda Chumbawamba com Thump Thumping. Que só apareceu aí porque, assim, a gente precisava fechar esse bloco, uhum. Precisava encaixar essa música em algum lugar. Mas tem um pouquinho a ver com Gabriel Pensador, tem, né? Tem sim. E outra, essa música, nesse bloco, representou o que ela representou no fim dos anos 90. Nada. É. Né? Porque 98, 99, desculpa. Então no fim deu certo encaixar ela aí, né? É, com certeza. Ah, eu amo. E aí então a gente vai para um próximo bloco agora, que vai começar. Esse bloco tá bem legal. Esse tá legal. Tá bem legal. Esse era dos nossos, né, na verdade. Sim. Da época. A gente vai começar com Smashing Pumpkins com 1979. Essa pérola linda, maravilhosa. Sim. Vamos lá. Data Music. Cool kids now. nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every babe was a way for the baby get enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me to help the world till you die? Till you die, but you're still alive. And I'm here to remind. Separated. separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Hey, hey, don't pay no mind. We're under 18 and won't be doing any tidy on. Hey, hey, come out and play. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take them out. You gotta keep them separated. Hey! Hey! Don't pay no mind. You're under 18. You won't be doing any time. Hey! Hey! Come out and play. Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Hey! Data Music. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé. Então a gente ouviu aí o Smashing Pumpkins com 1979, a banda do chato do Billy Corgan. Pra caralho. Mas até essa época era muito bom. Muito. Né? Essa música é do Melancholy and the Infinite Sadness, que é um dos melhores discos dos anos 90. Sim. Indiscutivelmente. Uh-huh. E tem outros hits tipo Tonight Tonight, que tocou para um cacete nesse Brasil. Uh-huh. Né? Tem muito hit esse disco, né? Tem muito hit. Zero, Bullet with Butterfly Wings, que é maravilhosa. Nossa, é muito bom esse disco. É, muito bom mesmo. Realmente um dos melhores discos daquela década passada, já há 20 e tantos anos. Sim. Depois a gente ouviu o Garbage com Stupid Girl, que também era uma banda muito, muito foda. Acho que foi a banda que muita gente usou pra sair do armário, né, Roba? Verdade. Eu tava contando pro Rodrigo que a primeira vez que eu beijei um menino, tocou Garbage. Olha só. E eu nunca vou esquecer. I think you're paranoid, né? I think I'm paranoid. Yeah. É, nunca vou esquecer. Depois a gente ouviu a deusa Alanis Morissette com You Oughta Know, também um dos maiores discos dos anos 90. Sim, é verdade. Olha, essa época foi bem boa. Na verdade, Sim. Eu falei merda, né? O fim dos anos 90 foram bem legais. Na verdade, isso é bem meio, né, dos anos 90. É, 96, né? O Jagged Little Pill é 95, 96 e o Garbage é por aí também. Verdade, né? É verdade. A coisa fica feia de 98 pra frente. É, 99, então puta que pariu. Eram anos bem difíceis. Uh-huh. E o Garbage também tem muito dessa coisa aí de trazer um pouco mais dessa coisa gay pro rock, sim, né? E a Shirley Manson também é uma outra grande diva. E a gente terminou com o Offspring, com a Modern Play. Essa época ficou boa até pro punk, né? Sim. Maravilhoso, né? Também. A gente falou alguns programas atrás sobre o revival do punk nos anos 90. É. Que foi o programa que a gente tocou Green Day e tal. E aí a gente guardou aí o Offspring pra tocar hoje. Verdade. Mentira, é porque não deu pra tocar aquela vez, então a gente tocou hoje. Uhum. É tipo isso. E agora, gente, antes da gente seguir pro próximo bloco, a gente tem aqui uma novidade, uma surpresinha pra vocês. que é um novo bloco do Data Music, né? Como vocês sabem, estando a gente bêbado ou não, quando a gente grava o programa, a gente sempre fala muita merda e a gente sempre fala muita coisa errada também. Sim. Tava ficando tão feio que a gente, que a gente resolveu consertar algumas coisas que a gente fala errado ou deixa de falar às vezes, que a gente esquece. E a gente criou um quadro, digamos assim, de erratas, né? Sim. Então vamos lá para a primeira edição do... Toda Cagada. Exatamente, Toda Cagada, que é o nosso quadro de erratas de programas anteriores. Que vocês também podem mandar, caso passe desapercebido aí. E sempre passa. É, pode mandar pra gente nossos erros, não tem problema. Então tá, você começa, Roba? Começo. O primeiro foi um erro meu, como sempre, né? Que eu sou a rainha do erro do Data Music. É, sobre o programa de anos 90, parte 1. Onde eu toquei J.J. Fat com o Supersonic, que é de 1988. Ah, mas não foi tão errado assim, porque 88 já, tá na, já é a cabecinha dos anos 90 entrando, sim, né? Sim, mas o programa chama Data Music, né? Ele veio pra ensinar um pouco. Pra explicar. Aí o outro, que é meu também, no mesmo programa, que é a música do Technotronic, que depois eu ouvi e vi que eu falei, puta que pariu, eu falei errado, que eu falei que era Pump It Up, e não é Pump the Jam. Pump Up the Jam, pump up errou the jam. De novo. Oh, errei de novo, manda pro próximo. Que mais, Rodrigo? E a música é de 89, mas também ali já tava em metade dentro, já dos anos 90. Mas eu me lembro perfeitamente de Pump Up the Jam em 1990. Mas acho que é porque foi quando estourou de verdade, né? Sim. Que tinha aquele rádio, lembra? Sim. Que era da Gradiente, alguma coisa assim, né? Que todo mundo queria, né? E eu acho que, independente de qualquer coisa, a música é a cara dos anos 90. Sim, total. Né? Total. Então não foi tão errado assim. Dá pra passar. E aí, antes de falar de erros meus, agora erros meus, tem mais que o Rouba, inclusive, na verdade, eu tenho uma nota de esclarecimento, né? No episódio 17, Músicas Fofas, teve o bloco do Mouse, né? Que foi o bloco que o Telo me ajudou a fazer. E a gente tocou Damien Rice, Lisa Hannigan, e depois tocou Glenn Hansard com Marqueta Pavlov, não lembro o sobrenome dela. O Damien e a Lisa, eles realmente foram parceiros musicais e amorosos. Eles, de fato, tiveram um trelelê ali. Uhum. E o Glenn e a Marqueta também. E aí eu falei que tinha rolado um swing, né? Porque os dois casais terminaram. E aí o Damien estaria pegando a Marqueta e o Glenn estaria pegando a Lisa. Mas não existem provas concretas disso, segundo o Telo. Depois que ele ouviu o episódio, ele veio esclarecer pra mim. Que, na verdade, esse swing... Pelo menos até o momento que se tenha fatos, ele foi só musical. O Damien produziu... na verdade, a Marqueta cantou, fez vocais femininos no último disco do Damien Rice. E o Glenn Hansard produziu algumas músicas da Lisa Hannigan. Então rolou essa troca mesmo, mas ela foi musical, até onde se sabe. Se as pessoas se pegaram ou não, também não é da nossa conta. Já passou, né? Deixa pra lá. Aí teve dois erros que, como a gente não estava pensando em fazer quadro de erratas, na hora de editar o programa eu cortei esses erros fora. Olha como eu sou esperto. Olha que malandra, que é ela que edita, né? Quando o erro é meu, eu edito. Quando é do Rob, eu deixo. A gente, no episódio de Músicas Fofas também, a gente tocou Your Love Alone Is Not Enough, que é do Manic Street Preachers, com participação da Nina Persson. E eu falei que essa música era do álbum Send Away the Tigers, de 2017. Sério? Eu não percebi. É porque eu cortei. Ah, mas nem aqui, não me lembro mesmo. Ai, desculpa, gente. Ah, foi um erro bobo, que a gente jamais erraria. Errado. Jamais. Olha eu falando errado aqui. Tá tudo cagado. Toda cagada já tá tudo cagado também. E o Send Away the Tigers não é de 2017, e sim de 2007. E aí a gente tocou Aerosmith com Crying. E na hora de falar o nome da música, eu falei que a gente tinha tocado Crazy. Que nessa hora a gente já tava bêbado. Sim, né? E aí, na verdade, depois eu editei isso, ficou só... Aí a gente tocou Aerosmith, e aí a gente tocou não sei o quê, sem o nome da música, sabe? Eu não vou mais cortar meus erros, gente, prometo. E no episódio 16 de Glam Rock, eu toquei uma música de uma banda, chamada Steve Harley e Cockney Rebel, e eu simplesmente não falei o nome da música, que é Make Me Smile, entre parênteses, Come Up and See Me. O que é bizarro, porque o refrão da música é Come Up and See Me, Make Me Smile. E o nome da música é Make Me Smile, Come Up and See Me. Meu cu, né? Coisa, também. Coisa dos anos 70, né? As pessoas eram bem, bem maluquinhas. Foi isso, gente. Esse foi o nosso primeiro Toda Cagada. Provavelmente vai ter muitos ainda aí pra, daí pra frente na nossa vida. Uhum. Porque a gente é assim, né? A gente é toda cagada, né? O programa é quase ao vivo, vale a pena ressaltar que a gente não interrompe nada do que a gente tá falando aqui, vai tudo direto, eu só realmente corto quando eu erro, é basicamente só isso. Essa é a vantagem de fazer a edição do programa, né? Eu também faria, eu acho. Mas não vou mais fazer, prometo. É isso? A gente vai pro próximo bloco, então? Vamos pro próximo bloco, que esse tá rasgueiro, né? Esse tá bombástico. Duvido você ficar sentado. Eu, inclusive, já vou dar o play aqui e vou levantar. Vamos lá. Data Music. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Ela não vai, não. Vai, vai, vai. O pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça, vem. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Esse é o geração arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é o geração arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Então segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Olha, depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê. Segura o tchan, segura o tchan. Amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan. Esse é o geração arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é o geração arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. We'll be right back.

de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Follow what it means. I'm Então, né? A gente teve o El Chan com o Seguro Chan, que na época acho que ainda gera samba, né? Como ele fala na música. É a gravação original do Gera Samba. É. E depois o Só Pra Contrariar com a Barata. Gente, que música é essa? Acho legal ver o que o Rogério, o Luiz Fernando, o Alexandre e o Fernandinho fizeram com a Barata. Tá, né? Que pariu, né? Depois o Raça Negra, Cheia de Manias, que é o hino desse bloco. É um hino. E por último a gente teve o Kaoma. Na verdade é Ceia de Manias. Ceia, né? De Manias, sabe que é gostosa. Com o Romário cantando, né? Depois, por último, a gente teve uma música que é um hino também dos anos 90. Não porque é legal, mas porque é. Que é o Kaoma com Chorando Se Foi. Mas assim, vamos combinar o que seria da música brasileira nos anos 90 sem o axé, total. Sem o pagode e sem a lambada. Total. Né? É o que tocava, gente. É. Igual hoje toca funk pra caralho em Sim. tudo que é lugar. É verdade. Se você for pensar assim, eu falei que talvez o axé não existiria hoje. Existe o funk, que é, né? É o equivalente, né? Eu acho que até um pouco mais limoche. É, o axé ainda existe, mas... Eu digo de erotização da música, né? Ah, sim, não da música em si. Nossa, isso indiscutivelmente. Eu não tinha pensado dessa forma. Indiscutivelmente. O axé ainda tá aí, né? A gente tem Ivete, Cláudia Leite. É. O pagode meio que já era. Sim, né? Graças a Deus. E a lambada foi aquele fenômeno que explodiu e se foi, chorando. Como que era o filme? Lembra da lambada? Lambada, um ritmo alucinante. Ritmo amor. Alucinante, eu acho. Gente, como pode, né? Eu amo. É. É os anos 90, né, gente? É, anos 90 é isso aí. É isso aí, era o que tinha. É. Agora a gente vai pra um bloco um pouquinho mais pesado, digamos assim. Esse bloco que a gente teve agora foi pesado também. Foi. Né? Sim. De uma certa forma, sim. Mas é um bloco de música pesada, de fato. Né? A gente vai ter aí. Rock, drum and bass, techno. Mas é interessante esse bloco, porque eu acho que começa a modernização da música. Ela começa aí. É. A digitalização. Olha, que bonito. Não é verdade? Gostei disso, a digitalização Sim, da música. Sim, que vem o techno, o new metal, né? O new metal, tem new metal também nesse. Sim. Começa a modernizar a coisa e levar a música pra um outro lado. Gostei, Roba. Né? É basicamente aí nossa, então, passagem pros anos 2000. É, verdade. Né? Uhum. Nossa, muito bonito, Roba. Quando começa o download e tudo, é digitalização de verdade, né? Tô bem emocionado, inclusive, com a sua declaração, porque é isso. É. É totalmente isso. Total Napster esse bloco. É total, é o bloco Napster. É, verdade. Vamos começar, então? Vamos lá. A gente vai começar com uma banda que, inclusive, esteve no Brasil, Sim. né, em 97. 98? É, 98. 99? Não sei. Eu acho que foi 99, foi. Não foi no... Você sabe por que eu me lembro? Porque foi no mesmo show, no mesmo festival do Bowie, não foi? Então, na verdade, não foi no do Bowie. O do Bowie foi em 98. Aí, em 99, era pra ser a Bjork no Close Up Planet, que o palco caiu. E depois eles deram o prod em troca de uma caixinha de pasta de dente. Sim. Era isso. É verdade. Meses depois. Foi isso mesmo. Então é isso, gente, o que a gente vai ouvir é Bjork, que é louca, não é? É. A gente vai ouvir o Prodigy, então, vamos lá. Data Music. Here we go. Something takes a part of me. Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I can't. A gente teve o Prodigy com Breath. É Breath ou Breathe? Breathe. Breathe. Desculpa, gente. O Chemical Brothers com Hey Boy, Hey Girl, que é maravilhosa, né? Sim. E depois Doentinho do Korn. A Doencinha. Né? Mas eu gostava na época. É legal, é divertido. Eu gosto desse disco bastante, inclusive. Eu acho muito foda. Qual o nome da música? Pra não ir pro... Freak on the Leash, desculpa. Pra não ir pro errado? É, agora tem que tomar cuidado, né? Que a gente é julgada. The judges are deliberating. Então, esse foi o nosso Data Music Mega Smash Hit 90, parte 2. Faltou música? Sempre vai faltar. Né? Faltou bastante música que eu tô vendo aqui, ó. Silverchair, por exemplo, que é uma banda maravilhosa. Que a gente nunca tocou aqui. É, nunca tocou. Mas a gente vai fazer um só de Silverchair. A louca! A louca, né? Ninguém vai ouvir, nem a gente. E a gente vai... O que, que você quer falar mais alguma coisa? Ah, queria coisa? Só falar uma coisinha rápida, que eu já fiz uma pesquisa rápida e informal no Twitter. Eu perguntei assim, para você, musicalmente falando, os anos 90 foram um grande embuste? A minha pesquisa teve a grandíssima quantidade de 9 votos. Olha! É. Foi agora? Foi mais cedo. Ah, mas mais tudo... cedo? É. Ah. É, enfim, já tive meu tempo no Twitter. É. 8 pessoas disseram que não e uma disse que sim. Então não foram. Então não foi um embuste, né? Porque gente. Porque a voz da maioria ganha. Né? A maioria das 9 pessoas que responderam a minha pesquisa. Era só isso. Tá. E então é um tchau, né, por aqui. A gente vai finalizar aí com outra música que foi um grande hit do início dos anos 90. Exato. Bastante importante. Sim. E no episódio 1, a gente falou sobre a Madonna, né? Uhum. Como ela apareceu nos anos 80 e foi botando pra fuder, e nos 90 ela se consagrou. Sim. Como uma das maiores artistas de todos os tempos. Esse aqui, ele começou bem mais cedo, né? Mas os anos 80 também foram a consagração dele como artista solo. E os 90, nos 90, na verdade, ele lançou um grande disco e depois... Declinou total. Desapareceu. Mas fica aí essa grande lembrança. E a gente espera que vocês tenham gostado. Sim. Dessa nossa dupla aí de episódios sobre os anos 90. Mandem aí seus comentários, né? Os erros. Os erros. Toda a cagada. E a gente se vê de novo na semana que vem. Um beijo para todos. Beijos. Vamos lá terminar com esse petardo aqui, ó. Black or white. All right. Data Music.